Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem responde? Olhem no quadro. Ninguém responde. Ninguém responde. Boa tarde, hein? Alô, hein? Peraí. Abaixa o guiço para a frente, tem que ver que alguém me responde. Que alguém me diz boa noite, ao menos. Pronto. E lá qual é o programa, peraí? Pronto, pronto, está bem. Hoje é domingo. Esqueci-me de dizer a data, peço desculpa. Mas foi a data, foi no programa, peraí. Foi no dia. Mas é tarde, mas é de noite, depende. No Japão é de noite, acho eu. Mas venga, não tocar. Dizem direito. Ah! Direito? Hoje vamos falar sobre direito. Ah, está bem. Até vamos falar sobre a barraca que houve lá há uns tempos, quando foi aquela coisa da miúda agredida. Puseram no YouTube. Vamos falar disso, é? O direito, a cena triste com o Marinho Pinto e com a Cristina Ferreira na TVI. Que eu vi esta semana no YouTube. É isso o direito? Eu não sei bem se é assim. Acho que estás a dizer asneira. Mas é parecido. Se não for parecido, olha, dá, pronto. Pois é. Ora bem, para quem ainda não sabe, porque isto, de vez em quando, a gente até diz a pessoa na dúvida, especialmente hoje que é domingo, não é? Hoje este é o programa As Coisas Tu Escolho Eu, que é um programa que era supostamente ser o mais deprimente da Antena Web, não é? Mas hoje ainda está pior do que isso. Deprimente é uma palavra que não existe, inventaste agora. Não, o gato fedorento já tinha uns tesourinhos deprimentes. Então foi uma palavra que eles inventaram. Talvez, mas não iam chamar tesourinhos deprimidos, não podia ser, né? Então o que é uma coisa deprimente? Uma coisa... Tem que existir, essa palavra tem que existir. Não sei. Eu nunca vi no meu dicionário e eu tenho 42 dicionários em casa. Pois, olha, eu tenho um que é capaz de tirar mais depressa as dúvidas, que se chama Google. Desculpa, Google. A Google é um site na internet, Google é que é o dicionário. Nenhum dos meus dicionários é de português. Ah, não, mas o meu, aquele é multilingue, aquele é que tu quiseres. Olha, aquele até, olha, tem português, tem mirandês, tem tudo. Não conheço o que é mirandês, Nelson. Mirandês é a segunda língua oficial, é a segunda língua oficial do Portugal, é? Onde é Portugal? Não sei. Pergunta, sei lá, ao Guardiola. Ele sabe onde é que é Portugal, não é? Não sei, ele pergunta ao Mourinho, quer dizer. Eu não gosto de voleibol. Pronto, então pergunta ao Jordan. Golf também não gosto. Oh, esquisito. Então pergunta ao... Ténis já gosto. Ténis já gosto. Podes-me falar do Tiger Woods? Por exemplo. Era o mesmo que eu tinha a falar. Pergunta ao Tiger Woods, que ela disse. Tiger Woods? Não gosto de basquetebol. Não, também não gosto de desporto nenhum. O que é que tu gostas mais de jogar? Para além de ténis. À pesca. Ah, à pesca. Então é, deixa cá ver, assim, um pescador famoso. Olha o Chico, o que namorava com a Rita. O Chico é a música que a Luísa Sobrão canta. Mas nada, é outro Chico. É. Ela era peixeira e ela era pescadora. É o Chico da Luísa, estás a dizer as neiras outra vez. Nada, o da Amália. É bem. Ah, pois é. Eu também sei umas coisas. Não, não sabes. Poucas, mas sei algumas. O saco é que sabe. Mas quem está a falar de micro? Mas o saco... Até daí, não tinha visto. Mas o buraco está muito lá à tua frente, mano. Que era tão feia. Fogo. Ah, mas isso tem, mano. Como abriu? Parece o bimbo da bosta. O pintinho piu. Ai, não sei nada. Olha, foste embora. O Bussaco não gosta de ti. És burro. Mas não vou querer fazer mais os ouvintes assim aqui o programa, assim a meio. Nós não estamos a meio. Estamos só na primeira intervenção. És pateta, és idiota. Pronto, pronto, está bem, não digo mais nada. Fogo. Então não digas, está calado. Está bem, eu não estou calado, não digo mais nada. Então vai-te embora, vai ter com o saco. Pode não... ser que a minha pancada. Eu não vou nada, não gosto de tomar o focinho. E ele é mau, bate-me, depois arranha-me. Mas é mau que eu Estou a brincar, é só para. Só para animar o pessoal, para eles se rirem um bocadinho, porque senão não tem piada ao saco. Já foi embora outra vez, não vês nada, tu, além de burro, é ceguinho. Esquisito também, hein? Vocês são todos esquisitos. Esquisito és tu, ó palermoide! Eu também sou esquisito, mas não sou o único, somos três. És um idiota! Pois só, eu penso muito, tenho muitas ideias. És um palerma, tu! Bastantes. E as tintas também, hein? Mas também és. Não, não sou! És, senhora? Não! És! Ah, bem! Pronto. Não digas que o Bussaco é, senão levada-te. O Bussaco gosta de mim. Porque eu sou amigo dele e percebo o que ele diz. Pronto, mas eu não percebo. Dizer que era... Porque és burro e surdo. Pois, se calhar é por isso. E palermoide. Mas isso também tu és, e no entanto percebes. Não, não sou. És palermoide. Não. E percebe-o. Percebes-o. Eu é que não percebo. Ah, bem. Não é? Não. Pronto, está bem. E agora, o que é que fazemos? Agora apresentas o programa em condições e dizes que programa é e o número da emissão. E falas a primeira música. É... Primeiro, o número que você dá, qual é o número da emissão? 86, não é? 82! És mesmo burro! É, se na semana passada foi 81, hoje ia ser 86. Porquê? Porque és palermoide. Não, mas já podem dar emissões para daqui a umas semaninhas. Já não sei. Ah, bem, são 82. Para o dia domingo, a dia. É a antevéspera do 25 de Abril. Agora, quem quiser que pense, adivinha que dia é hoje. Não souberem, vão ao calendário, também tenho certeza. Vão ao Google, canal no dicionário do Google, tem lá o dia. Ou vão à Wikipedia, também tem lá, de certeza. Não achas? Acho. Acho muito bem. Acho muito bem. Agora podes falar sobre a música. E explicar porque é que estamos a gravar no domingo. E já não gravámos um domingo há mais de um ano. Não é verdade? É verdade. Estamos a gravar no domingo. Por conta o Sr. Amílcar que veio aqui à porta e eu não a vi. Ele pensou que eu estava a dormir e foi-se embora. Oh. Sim, porque isto foi de manhã. A gente a gravar de manhã. Qual é o dia antes de domingo? Quinta. Ontem foi quinta. Pensei que era segunda. Não, era quinta. Mas por acaso ontem foi sábado, porque eu ontem achei que era engraçado ser sábado. Mas habitualmente é quinta. Porquê? Porque é assim. Qual é a primeira música de hoje? Não sei. Ah, já sei. É do aniversário. É do aniversário. Foi o que eu disse. É. É do homem que está sempre na igreja. O aniversário. Quando uma pessoa faz anos. É. E o Zé que está sempre na igreja. Porquê? Está sempre a rezar. Reza? Sim, reza. O Zé reza? É, o Zé reza. E muito. Você foi o Zé Nisa? Não. O Nisa? O Nisa. Já morreu? Pois não. Foi só o funeral? Não. Porquê? Estava a gravar o programa, não podia. Está bem. É. Estava a gravar e não podia, estava a gravar o programa. Então fala, do aniversário. Sei lá, queria música porque sim. Mas nada. Foi só por isso. Ah, só? Foi só por isso. Que eu conheço alguém que tenha feito anos esta semana? Eu não, mas a escolha é tua. Está bem, mas também não conheço. Mas achei que era engraçada a música e pronto, temos mais música portuguesa. E passei. Que há algum problema. Costumamos ter motivo. Mas hoje não tem este motivo. Hoje o motivo é não ter motivo. Percebeste? Não? Nem eu. Não. Pois. Mas sim. Então, tu hoje... Eu arranjo um motivo. Pronto. Olha, o saco, acho que eu disse que para arranjar um motivo. Eu percebi. Acho que eu sei o que é que eu vou inventar. Quem é que pode ter feito anos esta semana? Olha, queres ter feito anos nesta semana? Hã? Queres ter feito anos esta semana? Quem? Tu? Queres? Eu já não sei quem sou. Não sei quem é que é. Pelo menos faz quando interessas. Acho que faz quando sabes quem é que és. Pois, não. Quero fazer anos. Eu gosto de fazer anos. Mas então, olha, então pode ser na quarta-feira. Se quiseres. Quarta-feira que passou, não é esta que vem, que dá-me trabalho. Quando é quarta? É seguir à quinta? Não. É seguir à quinta ou domingo? Exatamente. Então o que é? Antes da segunda? Não. É. Antes da segunda também é domingo? Não. Não. Então a quarta é antes da segunda? É. Mas antes tinha terça? Tá bem. Ou seja, é segunda, terça e quarta. Sábado, sexta, quinta e domingo. Percebeste? Não? Sim. Ah, tá bem. Então tu fazes antes na quarta-feira, pode ser? Ou melhor, não faz tanto trabalho. Já fizeste, que assim é mais simples. Está bem? Pode. Pode? Pronto. É que só tinha que organizar uma festa e convidar umas gajas e... É uma chatice. Está bem. A gorda já está cansada, não quer vir hoje. Ah, mas a minha, ela disse que amanhã tem trabalho. É verdade. É verdade. E disse, anda lá, traz a tua amiga, a vizinha aí, aquela boa que também trouxe outra vez. Ah, não, ela está... Arranjou um namorado. Eu nunca tive um namorado. Eu já? Fui eu? Foste? Não me lembro. Pois, já bem parecia, estava sempre a dormir. Eu gosto de dormir. Pois, eu também não. Ora, sabes a criança que me deu hoje? Que dia é hoje? Domingo. Já me tinha dito. Está bem. No dia de hoje, deitei mais 7:15 da manhã. Porquê? Porque sim. E sabes a que eu acordei? Não. Ora adivinha. 7:20. Não. Foi... Olha, eu vou dar uma pista, é difícil, mas vou dar uma pista. Uma pista de automóveis? Sim. Das grandes? Não, das pequeninas, que são muito caras as grandes. Nunca tive uma pista das grandes. Mas são muito caras também. Eu quero uma pista de automóveis grandes. Não sei, então fala com a mim. Mas olha, foi entre as 12:44 e as 12:46. Faz uma ideia? Não. Não fazes ideia? Não. Mas lá um bocadinho. Eu não sou idiota. Não faço ideias. Ah, pois também é verdade. Até mas olha lá. Mas 12:44. 12:46. O que é que fica no meio? Não sabes? Não. Não sabes as horas? Nunca me ensinaram. Oh pessoal, que ensina as horas aqui ao nosso amigo. O que é que eu disse? 1:45. Ah, pois. Foi o saco disso. E é verdade. É verdade. Ele sabe as horas, é inteligente. Não é como tu, que não és inteligente. Uma coisa é não ser idiota, outra é não ser inteligente. E tu não és uma coisa nem outra. Tu o que é que eu sou? Sei lá. És um burro. Pois sou. Ah, vês? Então agora já sei que tu és, pronto. E agora? Agora não sei. É preciso fazer alguma coisa. Aprender. Está bem. As horas, por exemplo. São 1:45. Pronto. Fora que eu acordei. Acordei às 12:45. Está bem. Eu pensei em acordar 11 minutos antes, mas não consegui. Oscar, fala sobre a música! Porquê? Olha, acho que estava a usar para falar sobre a música. Olha para mim. Ah, não? Não. Está para quê? Chama-me agora que eu não sei se sou eu. Tu quem és? Sei lá. Faço uma ideia. Nunca me olhei a espelho, não me conheço. Mas não sou Oscar. Ou sou eu? Deixa-me olhar para o espelho. Ai, e aquela televisão que parecia o espelho. Mas está a luz. Está a luz. Oh, pois é. Ah, não sou eu. Não sabia. É isso, é o mesmo Oscar. És Oscar. Está ali escrito. Oscar é Linho. Eu não sei ler. Ah, eu sei. E vejo bem, à distância. Perto não. Mas à distância vejo bem. Pois. Vejo bem como graças. Oscar é Linho. Que nome. Já viste quando eu for grande? Não vi. Ainda és pequeno. Quando eu for grande vou ser Oscaralho. Não é? Não. Está bem. Qual é a música? Não sei. És da Reza. E porquê? Porque tu fazes anos. Foi isso que combinamos, não foi? Fazias anos no dia 18, não foi? Quarta-feira, não foi? Eu não me lembro. É pronto, mas lembro-me meu. E mais? Pronto. E foi muito feliz. Como em dizer, não é? Já viste... Pronto, tu não sabias que fazias anos agora na semana passada, mas imagina que a gente tem que se vender feliz e tal, não é? Coisa que eu acabei de dizer, não é? Na rádio estamos no ar, não é? Estamos na rádio, temos de ter coisas bonitas, não é? Para as pessoas gostarem. Eu estou sentado, não estou no ar. Mas estamos na rádio. Estamos na rádio, rádio é no ar, não é? Eu não estou numa rádio, estou num banco, com o microfone à frente. Está bem, mas estamos a falar para muita gente. Não, só estou a falar para ti. Está bem, mas está a mamar muita gente a ouvir. Não, só tu é que estás a ouvir. Se calhar é verdade. Mas pode-nos ver. Pode haver mais pessoas a ouvir. Agora não, mas daqui um bocadinho sim. Quando me colocasse a emissão no ar, sim. Está bem. Então tu fizeste anos, não foi? Ah, já não te lembras, mas eu sei, pronto, ficou assim definido. Fizeste anos. Foi divertido e tal, e coisa. E foi especial. Sabias? Sim. Ah, foi especial. Foi giro. Foi. Pois foi. Olha, eu gostei. Gostei muito. Porquê? Porque eu gosto muito de ti. Agora punha-te uma musiquinha romântica. Aquela de fazer bebés. Tu és homossexual. Podes passar a ser, se quiseres. Só hoje. Não me parece mal, é? Hã? Não. Não? Não. Mas bem, não apetece. Isso é guarda bem cá a ter. Se eu for homossexual com a guarda, não tem jeito nenhum. Não quero nada com ela, nada. Tem que ter... Mas a guarda é boa. Por isso não quero ser homossexual. É. Está bem. Eu não gosto muito de ti, pronto. Já não gosto. Se eu gostar de ser homossexual, agora já não gosto. Não faz mal. Pronto. Mas pronto, por isso que eu escolhi a música. Por causa disso. Porque foi o teu aniversário. Foi, não foi? Sim. Ainda te lembras? Ah, está bem. Esta pessoa te lembravas? Não. Queres ver a música ou não queres ouvir a música? Qual música? Aquela da igreja. Aleluia? O que reza? José. Não queres? O Zé é meu primo. E não reza. Então, tem... olha, tenho um primo Zé que reza. Tá bem. Como é que chama a música? Pelo teu aniversário. Eu fiz anos? É assim, nós combinámos que sim. Que era para ter um tipo de escolher música, senão o saco batia-me. Então tá bem. Tá bem? Fiz anos. Pronto, fizeste anos. Quantos foram? Quanto é que gostavas de ter? Como? Está bem, então foi um ano. Bebê. Um ano? Um ano. Bebê. Olha o pequenino, bebê. Já falam bem, porque tem um ano. É verdade. Então vamos à música. Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida. Pelo teu aniversário e pela vida que tens, iremos sempre brindar à saúde, parabéns. Juntos iremos brindar, o champanhe irá saltar quando tu apagares as velas. Neste teu aniversário, o olhar será rosário, mais bonito que as estrelas. E de taça bem erguida, eu faço um apelo à vida, em mais um ano dos teus. Para que o amor nos una, na pobreza ou na fortuna, sempre com a graça de Deus. Pelo teu aniversário, por esta data querida, Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida. Pelo teu aniversário e pela vida que tens, iremos sempre brindar à saúde, parabéns. Vamos festejar, e eu sei que vais gostar, ter amigos a teu lado, que a sorrir te vão cantar os parabéns sem parar, neste dia festejado. E de taça bem erguida, eu faço um apelo à vida, em mais um ano dos teus. E para que o amor nos una, na pobreza ou na fortuna, sempre com a graça de Deus. Data querida, Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida. Pelo teu aniversário e pela vida que tens, iremos sempre brindar à saúde, parabéns. Pelo teu aniversário, por esta data querida, Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida. Pelo teu aniversário e pela vida que tens, iremos sempre brindar à saúde, parabéns. À saúde, parabéns. Notícia de última hora, acabada de chegar à redação da Rádio Antena UEM, tem um separador. No futebol, isso é que é a música de fanfarra. No futebol, em Itália, jogava-se esta tarde o encontro entre Génova e Siena, que foi interrompido aos 54 minutos. Ainda agora está suspenso, não foi retomado até há poucos minutos. Isto porque os adeptos da equipa Miguel Veloso, Génova, revoltaram-se com a atuação da equipa, que estava a perder por 4-0 em casa. Aos 54 minutos, como já referi, membros da Curva Norte começaram a atirar petardos, petardos e very lights para o relevado de Génova, levantaram uma nuvem de fumo que levou à suspensão do encontro. O capitão Rossi tentou acalmar os adeptos, sem sucesso. A situação complicou-se e esses mesmos adeptos exigiram, ouçam bem, aos jogadores de Génova que tirassem a camisola. E a ordem foi seguida pelos atletas. Após quase 25 minutos de suspensão, a partida recomeçou. Temos agora a informação. As lágrimas de Scully que se recusou a tirar a camisola que vestiu durante 5 épocas antes de regressar este ano, convenceram os adeptos a parar com a ação. Ainda assim, os mesmos adeptos da Curva Norte passaram a assistir ao jogo entre Génova e Siena de costas voltadas para o relvado. É uma informação acabada de chegar à rádio no web, carece de fonte oficial, mas é o que nos chega. Este episódio está-me a fazer lembrar, ainda que em... Quer dizer, não é assim tão diferente. Em 2004, quando o Fer morreu, a ver se este episódio me leva a uma pacificação do futebol português. Na semana a seguir, Sporting Porto. O Mourinho rasga a camisola do Rui Jorge e no Guimarães Boavista também passar pouco tempo cadeiras a voar. Isso uma semana depois, no Sporting Porto. Semana passada morreu Morosini, nem houve jogos, as jornadas foram canceladas. Uma semana depois, há isto. Os adeptos entram do campo para rasgar as camisolas dos jogadores. Para dizer aos jogadores para tirar as camisolas. Não? Mas é que é comercial. Eu não tenho acompanhado o Génova. Não sei como é que é. Mas. Quer dizer. O Génova não está provavelmente habituado a voos muito altos, não é? Também não... Está um top na terceira divisão. Está bem, mas. Então é comparação, porque morre um jogador e na semana a seguir há problemas. É comparação, é. Não estou a falar de que está em primeiro, está em último. Exato, isso é. Bem, só vou falar. Antes deixa-me falar a sério um bocadinho. Estou a falar. Pronto. Já falamos quase 20 minutos. Mas é muito rápido, falando a sério. Foi de facto uma música que eu escolhi. Foi logo a primeira música que eu escolhi. Porque foi para mim um dia muito especial. E pronto, quero-te agradecer. Pela minha presença. Porque podias não me escolher para estar presente. E escolheste-me. Obviamente. Se reparaste, além dos meus pais, foste a única pessoa que repetiu presença. Eu não sou o ano passado. Pronto. Não reparaste. Estás a reparar agora. Não tinha pensado nisso. Mas, a sério, agradeço-te mesmo. Pronto. Agradeço-te sinceramente porque... Os ouvintes já sabem que a gente já se conhece há muito tempo, não é? E a verdade é que és um sonho especial para mim e pronto. E foi um privilégio, foi... Primeiro foi um privilégio receber um convite. Eu receber o convite. E depois também foi uma enorme satisfação todo o ambiente à volta daquele dia e da tua pessoa, não é? Sim, naquele dia estávamos todos ali por tua causa, não é? Ah, sim. Era. E pronto, e... A sério, obrigado porque me ri bastante. O que tu não sabes é que a primeira vez que eu bufei as velas estava mesmo lá 87. Pois, eu calculei. Na segunda já estava 25. Pronto. Mas pronto. E eu escolhi logo esta música. Pronto, aquela parte do que o amor nos une. É, vocês percebem, não é? Nós já estamos juntos há muito tempo. Mas pronto. Mas sinceramente, pronto. Foi por isso que escolhi esta música. Porque, como eu disse na quarta-feira, e podem crer, estimados ouvintes, mesmo que só sejam mais um ou dois, que foi a existência que eu mais celebrei, ainda que interiormente, não sei extravasar muito nessas situações, mas foi daquelas... Foi, sabem quando cantam os parabéns a alguém, quando se felicitam alguém por mais um aniversário? Eu não ouvi parabéns nenhum. Eu vi o Malhão, ouvi o Onkring. Ouvi o Onkring aos molhos. Eu tentei cantar os parabéns, pronto. Eu tentei, não consegui, porque eu perdi nos ritmos todos, aquela coisa. Mas, pronto, mas. E a certa altura, claro, só morria, não é? Mas. Foi das existências e foi dos aniversários que eu mais gostei de celebrar. Porque. Pronto, ok, há a frase clássica: parabéns. Que repitas muitos. Mas pensar que diga isso de uma forma muito sentida. Não é? Gosto de falar que repitas mesmo muito e parabéns mesmo. Não pelo ano que começa agora, porque só vamos celebrar quando acabar, não é? Vamos celebrar a chegada de um outro. Mas por teres completado mais um ano da tua fantástica existência. E pronto. E gostava de ser isto. E é isso. O que tu não ouviste. Foi um tio meu a apresentar-se quando chegou lá a Sandra, uma das minhas colegas. Do café? O café? Não, o que ele disse só é ela. Não. Eu estava com esse meu tio, foi o... Não, da família foi o último a chegar. Meio mais tarde. E então eu estava a apresentar às únicas pessoas que eu não conhecia, que eram os colegas, o colega, que já estavam a uma na altura. Eu disse ao tio, a exceção, e tu sabes o nome dele, que é ao contrário do tio. Sim, sim. Não, mas o que ele disse foi... Olá, Sander, eu sou o Mário, o dono desta mé. Aí essa parte, do... Essa eu ouvi. Foi a apresentação dele. Sabe, eu sou o Mário, conheço que é o nome dele. Sabe, eu sou o Mário, o dono desta mé. E ele está a virar a cabeça para mim, amigo. Porque sai sim, só para mim. A segunda parte eu ouvi, não sei o que conhecido. É bem, é bem. Passando a ver. Foi muito giro, foi. É o que eu digo, é do café. É isso, não é mesmo? O segundo aos caralhinhos. O primeiro, o segundo. Pois é, verdade. Ora bem, vamos até viajar. Uma das razões. Vamos até viajar, não é? Vamos viajar até. E agora reticências, porque vou mudar de oração ponto. Ideia, perspectiva. Uma das razões que eu escolhi a segunda melodia de hoje, que a principal, foi a que não é o género musical, não é o popular português, mas sim ali a batida. Responde mais ou menos. Foi a que encontrei melhor paciência. Fui aqui ao documento Word das minhas ideias para os colhões. E felizmente tem muitas. E a que encontrei mais parecida foi esta. Vamos parar com o ponto de fundos. O que lhe manda o fundo? Vamos viajar. Um dos motivos. Viajar até o ano mágico do Oscar, ali, 1999. Mais concretamente, no dia de anos da nossa amiga Coisa, 1 de junho de 99. E na altura fez 10 anos. E nós vamos até ao filme. Espera aí, da nossa amiga. Nossa amiga ou da tua amiga? Da nossa, que temos storytelling e tudo. Pois. Pertence à banda sonora do filme Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. Vamos até viajar. Com 87 ainda sou mais xoxó do que... Era isso que eu tinha a perguntar, como é que te sentias com 87? Mas já vi que te sentes... Uma porcaria, basicamente. É o segundo filme desta série do Austin Powers, Will Payne. Que o artista principal é o Mike Myers, que é basicamente um deficiente maior do que eu. Ao menos neste papel, como pessoa, não sei. E a música faz-me reportar a uma coisa antiga, uma meia antiga e outra recente. Uma meia antiga? Estando a meia antiga ligado com a recente. Agora é a altura de explicar. Antiga, a meia antiga é uma meia que eu nunca durou lá no chão, ao fim de 10 anos. E é uma meia antiga. É bom suplemento. E a antiga é só música. Mais uma vez, havia, não sei se tu também, havia muitas vezes esta música no sol e na lua. Que bonito. Também passaram na MTV muito, mas mais uma vez reporta-me ao solzinho lá no canto. A meia antiga é quando vi certos gestos da Madonna na altura com... É essa música. Quantos anos é que a Madonna tinha? 99? 40, 54, 40, 42, 41. Acho que ela nasceu em 58. Ela tinha 41. 41 anos, ou quase a fazer 41 anos. E os gestos da Madonna, eu na altura, mais jovem, não é? 74. Olha, tinha a idade que tens agora. Por isso é que tu gostas muito de 99. Tinha a idade que tu tens. Pois. Eu via aqueles movimentos e ficava. Ai, ai, quem me dera estar ali. Ai, ai, ai. Isso é a meia antiga, por causa do título da música, do Beautiful Stranger, que me faz reportar para a recente. Porque não, porque é que é só meia antiga? Porque é a antiga, mas também faz reportar para uma coisa que aconteceu recentemente, que descobri uma colega de trabalho, que não vou dizer que trabalha na Sociedade de Informação e Comunicação, que é uma, para mim é uma estranha bonita. Falei com ela no, pela primeira vez, no mesmo dia em que houve um incêndio no Porto Leixões, de explosão, não sei se ouviste falar. Ah, sim, eu vi que eu estava morto, também ouvi. Foi há 2 semanas e foi lá a não saber. E nesse contexto, até fomos dar os dois uma volta à praia e tal, e pronto, ficou ali uma Beautiful Stranger. Até agora não voltámos a ter nenhuma conversa, portanto, continua a ser uma estranha ainda para mim. Lembra-me dela. E pronto, já expliquei, vamos embora, é a Madonna que vai cantar. Se não é a primeira, acho que é a segunda vez que vamos ouvir. Já ouvimos o Doug Quarry Family Argentina, que fui eu que escolhi. E agora vamos ouvir o Beautiful Stranger, que sou eu que escolho. Está bem. Semana o Carlos vai escolher Like a Virgin. Sim, I like... Não, eu próxima semana não sei o que é que vou escolher ainda. Não, um Like a Virgin depois, baixo, que não tem nada a ver com nenhuma das três. Pois, é porque eu por acaso ainda não vi. Não sabes, eu digo-te. São Nuns e Vegas. Pois. Por isso não, nunca escolhias um Like a Virgin, para resposta a estas. Pois não. Está bem. Vais dizer, vais falar, fala, fala. Não, não, não, isso está bem, vamos lá, não diga, mas dias alguma coisa. Lançado 1 de junho de 1999, canção número 2, intérprete. Madonna. Título. Beautiful Stranger. Orquestração, Austin Powers, The Spy, Who Shagged Me, Me, Me. For me, I have a taste for the danger. Ora bem, pessoal, estamos de volta, pá. E eu tenho assim umas coisas para dizer. Então ladra. Então, pá, é assim. A gente já sabe que há muita inveja. Opa, que há muitas cenas, pá, que é naquela laça, pá. Isto, pessoal, pá, passa-se, diz assim umas coisas, faz assim umas cenas. É pá. E eu sei que muita gente, pá, ficava contente se eu respondesse a provocations. Não, mas estás a ver, pá, eu não sou, pá, eu sou da paz, pá. Eu só faço a minha vida e o resto, pronto, que se lixe, pá, não, estás a ver. Epá, e eu escolhi uma musiquinha que acho que é muito adequada, pá. Porque ele diz assim uma série de coisas, pá, que eu, epá, gostava de, pá, dizer, pá. Estás a ver, pá. Pronto, pá. E então, escolhi uma música que se chama Laia. Epá, eu tenho a certeza que ainda vou receber 3 ou 4 ou 5 ou 10 comentários sobre esta música, pá. Mas estás a ver a minha preocupação, pá, nenhuma, pá. Então, eu vou escolher uma música, pá, que se chama Laia, pá, e é do novo disco do Você e Si, pá. Eu escolhi esta música por vários motivos. Primeiro, pá, porque identifico-me com esta música. Pá, não é boca de ninguém, pá, não é tipo, ah, é porque tu disseste-me assim, eu vou mandar esta música para ti no programa. Nada disso, pá. Mas é apenas dizer que me identifico com esta música, pá. Que é uma daquelas músicas, pá, que eu gosto de ouvir, pá, porque o gajo, pá, não está assim com minhas palavras, pá. Pronto, tem ali umas censuras ali pelo meio, pá, mas porque o gajo diz umas palavras grandes, conhecidas comumente como palavrões. Pá, mas tirando isso, que ele não diz na música, porque a gente censura, quer dizer, não a gente censura, já vem censurado no CD, portanto, pá. Mas, é pá, gosto da sinceridade com todas as coisas, pá. E, olha, vai-se embora. Ah, não, parecia. Quer sair ali pela porta ali de trás. Pronto, pá, e então, pá, escolhi esta música mesmo. Ah, pronto, depois também é assim, eu gosto muito de Bossa Assim, estás a ver? Senti-me uma grande admiração pelo homem. Ah, pá, e pronto, pá, este CD está muito fixe, pá. Tem assim uma perspectiva mais comercial, mas está bom. Gostei. Então, pronto, em homenagem a Bossa Assim, em homenagem à música portuguesa, em homenagem à frontalidade deste senhor e também em homenagem à minha pessoa que me identifico com esta música, escolhi. Prontos, é isso. Interessante teu cenário. Chegas cheio de teorias a pensar que sou otário. A tua vibe não me enganou. Trazes mau ambiente, tipo alguém se peidou. Sabe-la toda. Dás-me os parabéns, no fundo queres que me f***. It's all good. És ator de Hollywood, mas o teu plano não me ilude. Tu para mim nem existes, mas insistes em fazer figuras tristes. Abres a boca, só sai pupu. Já caguei merdas mais importantes do que tu, boy. Eu conheço a tua laia. Yeah, yo. A tua laia. Né? Eu conheço a tua laia. Yeah, boy. A tua laia. Essa laia de invejosos. Cambada de parvalhões mentirosos. Eu sinto o cheiro a merda ao longe. Essa laia que cospe, mas que se vem com os meus sons. Maldita laringe. Tu bem disforças, mas o que dizes não me atinge. Fast control, alt delete. No fundo querias ser como eu, admite. Vocês são todos iguais. E quanto mais vos conheço, mais gosto de animais. E se fosses inteligente, não confundias gel de bem com detergente. Eu conheço a tua laia. Yeah, yo. A tua laia. Nem. Eu conheço a tua laia. Yeah, yeah. A tua laia. Cospem onde comem. Laia traidores, essa merda não é de homem. És pior que cancro no pulmão. É que um tumor pode evoluir e tu não. Nem tenho tempo a perder. Por mais que falem nas minhas costas, acabo sempre a saber. Nunca me enganaste. Fui eu que escrevi os manuais que estudaste. Punk ass, whack, trash. É estúpido como a merda, deves ter chumbado na creche. Lipo, catarro e faz-te, mas é a estrada. Que se tu queres bife, eu dou-te carne picada, boy. Yeah, yo. Eu conheço a tua laia. Yeah, yo. A tua laia. Eu conheço a tua laia. Yeah, boy. A tua laia. De Greatest Hits, nome muito original. O intérprete, digamos que, chama-se Tupac Amaru Shakur. Tupac Amaru Shakur era conhecido como Tupac, o Pac, o Machiavelli. Machiavelli nasceu em Nova York, portanto, digamos que é americano. Se é americano, pode ter vindo do Canadá, ou do Brasil, México, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Honduras. Mas não. Por acaso, veio dos Estados Unidos da América. A verdade é que, respondendo ao estilo musical que nos foi presenteado na melodia antes subsequente a esta, eu vou responder com hip-hop. Hip-hop não português, mas sim estrangeiro. Isto porque, no passado fim de semana, decorreu algo que eu não me lembro de ter antes visto. Tupac atuou no Festival de Coconela. E qual é a novidade? A novidade é que Tupac Shakur, na verdade, caso não tenha um conhecimento de tal, Tupac Shakur já faleceu. Faleceu em 1996. Sim, 1996. Retirei do seu dossiê, do dossiê do seu partido. É mentira. E 16 anos depois, alguém me explique como é possível esse Tupac Shakur ou Machiavelli ter atuado sem autorização do nosso Parlamento no Festival de Música de Coachella. No palco, dizem as crónicas, estava também Snoop Dogg, mas esse vivo. Tupac morto. Bem. É nesse contexto, calma que não terminei, seus deputados. É nesse contexto que eu respondo à música que me foi dada antes com a Changes. Isto porque, e retomando o raciocínio, se os senhores deputados não me interromperem, isto porque, na mesma forma em que um locutor anterior falou sobre a importância do poema da canção do Bossa e Si, denominada Laika, que é a faixa número 11 do CD Bossa e Si para os Amigos, retirei também do seu partido essa informação. Deveria melhor controlar melhor o seu gabinete de comunicação. Eu também, e continuando o meu raciocínio, se tal me permitem, eu também me identifico

try to get paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. That's just the way it is. Oh, yeah. We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the locks, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pips smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops they can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always got to worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Rat-a-tat-tat-tat-tat. That's the way it is. That's just the way it is. Things will never be the same. Just the way it is. Wait, oh yeah. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Something will never change. O da rádio chamou-me animal. Então, e tu não perguntas como é que o Tupac atuou no fim de semana passado? Ou já me lixo a história? Não, quando lá, como é que ela atuou? Foi um holograma. Sabes o que é um holograma? Uma projeção que não é só uma projeção do desenho, é mesmo em 3D. E parecia mesmo ele que estava lá no palco. Que pinto. Espetacular. É muito e ele lá, estava, eu vi essa vozinha, claro, gravado na altura. E ela andava lá para o palco, sempre com coisa música, e depois ainda mais real ficou quando, pai, aos 3 minutos, entrou-se no pedal. E ficou o vivo com o morto a atuar, a cantar a mesma música. Com caraças, fogo. Mas da nice. Ah. Vai abrir o esta semana 2. Daqui a pouco. Aquilo que a tecnologia permite, hã? Por acaso. Isso mas é uma grande vantagem. A cochonela. Mas os espectadores daquele festival são uns privilegiados. Acho que foi a primeira vez que fizeram assim uma coisa tão real com o Tupac. Sim. Mas não me deixe porque o coisa da rádio chama-me um animal. Porque tu és um animal, palermoide. Olha quem fala. Olha, mas em parte também que me chamaste animal, sabes porquê? Não sei porque eu identifiquei-me com isso. Quando no momento em que me chamaste animal, eu... Espera aí, ele está a falar comigo. Pois, não é porque eu não sabia que música que havia de escolher agora para fechar o programa, para fechar a parte que interessa, que mais, as minhas escolhas. E não sabias? Que eu dei-te ideia, foi? Deste-me ideia para fechar com o Animal, dos Cranberries. Que é que tu devias agradecer-me. Obrigado, Animal. És mais animal que eu. Não estou com o mas já com o coração. Pronto, não seja por isso, amigo. Vamos dedicar esta música ao saco. Pronto. Obrigado. Nada. Ora, Animal. Música dos nossos amigos Cranberries. The Cranberries. The Cranberries. Como é que se chamava o vocalista? Não. Pois. É isso. E então? Sabes que eu escolhi esta música. Isto começou... Se tivesse aqui uma das convidadas do aniversário, sabia dizer que era o grupo preferido dela. Sim. Isto fez lembrar algumas coisas. Primeiro, eu escolhi esta música porque na altura estava a ouvir uma música do Mumbai. e cantava o mambo o seguinte: What's in your bed? In your bed, mambo. It's in your head. Não, mas ele canta what, não sei se é what's ou it's. Mas o Mombe, que é um novo nome na música, na primeira tradicional da música, cantava What's in your bed? Peraí, por favor, sim, continua. In your bed, Mombe, e não Zombe. Partiu barraco. Lembrei logo da pessoa geral. E pronto, mas. Eu lembrei, eu vou-te. Há coisas muito concretas. Mas falar em enganos, não te esqueças que depois eu perdi o contexto. Toda a última frase que disseste foi: há coisas concretas. Falar em enganos. O Nilton, anteontem, ele agora anda pela rua a dizer outras. Como tu sabes, aquele do. Agora é o Fernando! És o Fernando! Parece mesmo o Fernando! Olha, o Fernando está a dançar, não sei o quê. Mas até as pessoas a dizer que é o Fernando, não é nada, mas sabe. E ele foi chatear, não, ou foi com o suspeito, não, foi com o suspeito. Ele anda na rua com o walkie-talkie, já te contei isto, não? Ia dizer, o suspeito está aqui, o suspeito está aqui de camisola vermelha de braços cruzados. E está alguém de um longe a ver e responde. E a pessoa começa a pensar que é um agente, eu bom, em Lisboa, à beira da praça de comércio, que viu aquela coisa e ele, e eu sou agente. A gente estava a falar com ele. Eu sou agente, eu não fiz nada. Que o nosso suspeito está a dizer que não fez nada. E depois ele recebe instruções de um lado do outro lado. E eu, sargento, nunca estive preso, nunca estive preso. Olha, eu tenho, pode registar-me? E depois o Nilton está a perguntar, o suspeito está armado? Armado? Não, não, olha, tenho aqui, olha, está aqui a minha chave de casa. Eu tinha uma navalha, tinha. Ele está a dizer, tá? Eu tinha uma navalha, mas olha, dei a navalha, não sei o quê. E ele foi dando e o gajo já todo assustado. Porque aqui um gajo notava-se mesmo que era de alguém já habituado à polícia. E ele não estava com medo porque até aquela vez não tinha feito nada e ele nem todo aflito. Mais para o fim, o Nilton disse: Ah, vá, estamos a brincar contigo, como é que chama? Bruno, está fixe, então. E o Nilton: Peraí, o Nilton: Ah, vá, tu nunca viste o 5 para a meia-noite? E ele: É isso, 5 para a meia-noite? Por acaso vejo com o Nicolau Bryan. O Nicolau Bryan. É, vá, pronto, está bem. Mas a cara, eu chego para a meia-noite e falo logo: E aí, beijo, o Nicolau Bryan a apresentar. Que pinta, estou em tudo. Siga. Coisas concretas do animal. Estávamos no ano de 1999. 1999. Por acaso, já estávamos em 2000. Sim, não, ainda estávamos em 99. Sabes que eu gostava de recuperar uma coisa que eu gostava de recuperar, que era a abertura do CNL. Bom, mas havia uma coisa que o Sinel fazia na altura, que era ia para a rua e as pessoas diziam que vida de pé gostavam de ver. Não sei se lembras disso. As pessoas diziam no CNL que músicas é que gostavam de ouvir e eles passavam. Pronto, e então. Esta música, ou alguém pediu esta música, não sei quem foi, mas alguém pediu esta música. E eu, na altura, sabes que é impressionante. Porque eu. Como é que eu posso escrever? Eu, aquela altura, não houve momentos que não fossem mágicos naquela altura. E essa de CNL foi um dos momentos mágicos para mim. Porque eu não sabia como é que se chamava aquela música, mas aquele videoclipe era predominantemente azul. Não sei se te lembras do videoclipe do Animal. Sim. Era predominantemente azul. E eu, na altura, via no CNL, gravei-a, inclusive no CNL. E gostava, eu não sei explicar, mas aquele momento ficou marcado. Foi na sábado à tarde, que era entre as 5 e as 6. Ou entre as 4 e meia e as 6, acho que era assim. Que era o tempo. Ah, não é uma pergunta. O curto-circuito já acabou? Não. Ainda dá? Todos os dias. Segunda a 6. E aquilo, digamos que segunda a 6 dava o curto-circuito e ao sábado dava essas escolhas na rua. Se tu pensas que é um micro microfone, estás enganadão. Hã? Se tu pensas se ouve ao microfone, estás enganadão. Ah, tu cantas, não se ouve? Não sabia que estavas que. Ouve-se, tu cantas o microfone, ouve-se. Pronto. Então. Eu estava a ouvir cantar, era só isso. E então, dizia eu que, portanto, essa música faz lembrar precisamente a CNL. Foi o primeiro canal regional em Portugal. Muito mais, o primeiro canal regional a funcionar em. Numa operadora de televisão, neste caso na TV Cabo. E eu, por acaso, gosto de hoje recordar muito esses momentos. Porque. Não sei, aquelas músicas assim. Eu tenho estes grupos como referência. Os The Cranberries, por exemplo, são um dos grupos que tenho como referência. Já para não falar que aquela casa era uma casa mágica, muito mágica para mim. Mais mágica do que essa casa só onde eu estive. Que ainda hoje me lembro dela muitas vezes. Mas enfim, mas outra casa tinha uma sala enorme, eu adorava aquela sala. Lembras-te de um canal chamado AB Motor? Era 53. Era? E à noite dava publicitários da TV Web, dava um canal de. Acho que era o Game.tv ou como que era. Pronto, dava assim coisas assim. Era como a DSF. A DSF à noite dava. Nein, reit, rei. Nun, vier, vier. Dein, oi, non. Pronto, e então. Eu lembro-me de todos estes momentos. Mas especialmente dessa música ficou marcado porque eu adorava os sábados. Os sábados viviam um dos momentos mais estranhos da minha vida, que era ir à catequese. Mais quê? Estranhos da minha vida, que era ir à catequese. Tu gostavas muito? Gostava tanto, que quando chegava a casa ficava super feliz. Não por ter ido, mas por ter finalmente chegado. Uma das notícias de hoje ou esta semana é a diminuição do número de católicos em Portugal. Um estudo que saiu esta semana, na segunda. Sim. Eu vi que 8 em cada 10 portugueses é cristão, acho eu. Menos. Eram 85, acho eu, e agora são 78. Pronto, é. Então, alguns agora já se converteram ao bonapartismo. E acho muito bem. Ao benfiquismo. Ao benfiquismo também. Será que eles foram ao Facebook para fazer a pesquisa? Não sei. Pronto, e então escolhi esta música Animal porque na altura foi uma das músicas escolhidas e que eu gravei através do CNL. E sempre gostei muito dos Cranberries, tenho uma referência, são uma referência para mim, em termos musicais. Porque. Ah, e depois assim, pronto, ok, não era essa música, mas era outra parecida. Que fazia parte do 999. Foi um CD que me foi ofertado. Para o meu professor de mobilidade. O professor quê? De mobilidade. Que não sendo dono do local onde se realizou o teu aniversário, se chamava Mário. Chamava-se. E ainda se chama. Que também não é pai de 22 de junho, versão 2.0. Ah, pois não. Pronto, e realmente, sinceramente, pronto, por vários motivos os Cranberries ficaram marcados e esta música é a música, não sei explicar, esta música é mesmo anos 90. Por acaso é. É mesmo anos 90, eu adoro esta música mesmo por isso, porque é mesmo anos 90. Tem energias... Claro, em música típica, sim, continua. Tem energias tão... Eu associo esta música a tudo que seja 90. Há música em geral, aliás. Ao Top Mais, nunca ouvi, acho eu, mas associo ao Top Mais. Associo às tardes de sábado, quando nós éramos miúdos. Como há changes isso, gostava de voltar ao tempo em que ficávamos um pouquinho antes e tal. É porque assim, há coisas que eu associo, por exemplo, à década de 80, coisas que, ou seja, que eu não vivi, não é? Mas que eu associo o tempo do vinil, não sei o quê. Mas eu não associo o tempo do vinil, eu associo o tempo do CD. E quanto muito das músicas que a gente gravava da rádio partindo para uma cassete. Mas, lembro, olha, associo à antiga Rádio Cidade, embora... Pronto, aí já não tanto. Mas associo, não sei explicar, associo a muita coisa associada à década de 90. Também. E mais? Pronto, foi por isso que escolhi. Mas falar em música da década de 90, que associa? Se escolhemos um hino rock dos anos 90, qual é? Não sabes? Hino rock dos anos 90? Talvez. 91 até. Talvez. Para 91, agora te estragaste naquele esquema. Eu ia dizer... E talvez o Nevermind. Nevermind. Smells like Teen Spirit. Não sabes qual é. Ele não sabe qual é a música. Isso não é dos Nirvana? Sim. Ah! Então, e que outra música escolhias? Como o hino rock dos anos 90? Sei lá. Aquela música do James... Agora está-me a faltar o nome da música. Está-me a faltar o nome da música. Mas é uma música muito difícil. Upside down, upside down. Eu acho que é o Smells Like Teen Spirit. Mas no A Zombie, dos Cranberries. Também. Mas no Smells Like Teen Spirit... qual é... Já percebeste o primeiro verso? Que ele faz... Pum, pum, pum, neum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, depois o Kurt Cobain canta... Sim. Sabe o que é que ele canta? Não há pão quente... Ah, já ouvi bem? A ver se não é isso que ele diz. Não há pão quente... Um bocado açoriano e tal, mas... Ah, já ouvi. Ah, vai, pronto. É sério, eu vou-te meter aqui em off. Agora vamos ouvir o animal. Vamos ouvir o animal. Música dos Cranberries. Quer dizer alguma coisa em português ou não? Em português? Sim. Quer dizer, o animal vai introduzir a música do animal. Ah, está bem. E agora era para começar a dizer. Para começar a intervenção, como começaste a chorar. Thank you. Tá. Agora ouvi. Confirmaste que era não há pão, canto. Confirmei, confirmei. Os ouvintes que escutem Smells Like Teen Spirit, faixa número 9 de Nevermind, álbum 91 do Nirvana, e ouçam o primeiro verso cantado por Kurt Cobain. Bem, agora sou eu. Esta. Vou falar. Esta parte em que podem fazer Alt F6 se quiserem. Ah, estás que eu vou falar. Depois diz que o microfone daqui. Tem que ser para... Esta é a parte em que podem fazer Alt F6 se quiserem. Isso faz o quê? Nada. Então, o que estás a dizer para fazer em Alt F6? Eu não vou dizer para usar o F4, nem para fechar o programa, não vou fazer isso. Não. E se eles se enganarem, em vez de carregar no F6, carregam no F4? Não é possível, só se é no mesmo propósito, porque ao lado do F4, ao lado do F6 está o F5. Pô, F4 deve ser difícil, quer dizer, do 3 para cima deve ser difícil, como acontece. Não, olha uma coisa, o F6 repara a distância. Não é isso, o F3, o 3 ao mesmo tempo, e 4, e... é difícil. Então 12, imagino, o trabalho que dá. Não, 12 tem que ser assim. Não é com os dedos, estou mesmo a falar em 3 ao mesmo tempo, F3 e F4 e 2. Ah! O F12 deve ser um... Ei, super como... dotado. Jesus, pois deve ser, deve. Bem, a verdade é que na nossa vida deparamos-nos com diversas adversidades. Mas neste momento não estou a lembrar nenhuma. Diversas adversidades, não é? Que pinta. Eu agora vou falar sobre o meu aniversário. Por acaso foi uma noite de categoria. Gente, coisa, muito bem, isso tudo. Mas muita risota e... placas para os cães fazerem as suas necessidades e os donos lancharem a seguir. E pessoas próximas, familiares e não só, lá todas juntas, quase todas. Houve uma, eu sinceramente, amigos ouvintes, depois até enviem-me um mail aqui para o mail da rádio e o Carlos manda, diz que recebe ou não. Se concordam com a minha perspectiva, eu tenho uma amiga que não foi à minha festa de aniversário porque foi para a maternidade ter uma filha. Quer dizer, acho inadmissível, sinceramente. Acho inadmissível faltar. Não, o Oscar também concorda comigo. Acho inadmissível faltar uma festa de 87 anos porque no próprio dia vai-se para a maternidade e é mãe pela primeira vez. Mas. As coisas não se fazem assim, quer dizer, quando se gosta muito de uma pessoa, espera-se um dia ou dois, quer dizer, para ter alguém que seja, olha... Não se tem a filha, acabou. Mas olha, eu vou passar por aqui, pronto, vou ter uma filha, tudo bem, pronto, olha, apeteceu-me, mas... Ou ia-se à maternidade, deixava-se lá a filha e vinha-se à minha festa de ano. Exatamente. Eu acho, é a minha perspectiva, mas se foram as prioridades, ela... Tudo bem, por mim está tudo bem. Eu também concordo, não concordo. Tudo bem, já ontem ela ligou-me na sexta-feira. Já disse nunca mais vão para ela, mas de resto está tudo ótimo. Acho que sim. A festa correu bem, por acaso, e nada de estices, nada de desentendimentos, tudo dá-se bem. Culminou até, tu não estiveste lá, mas eu vou-te contar. Num amigo meu ter dito, hoje assinalaram-se 25 anos desde a data do... Desde um dos maiores acontecimentos do mundo, do país, ou do mundo. Do mundo? Do mundo. Contaram que foi do mundo? Não. Foi do mundo, foi. Foi do mundo. Ah, uma frase para culminar. No ano anterior, a mesma besta, quase que ia para o hospital, e mais ou menos à mesma hora. Este ano, lembrou-se de compensar a culpa. Foi bem diferente. Bom. Sabes que a vida, a menos que os anos passam, a gente cresce, não é? Ora, os anos passam, a gente cresce e nós conseguimos olhar para as pessoas com uma outra... É, consegue. Eu consigo. Alma na alma. E nós conseguimos olhar com outra maturidade para as pessoas que estão à nossa volta. E se eu sempre soube que eras uma pessoa fantástica, sobretudo... Porquê que o adjetivo fantástico agora eu ouço por todo um lado? É por causa do pão futre. Acho que para. Qualquer coisa que ouvires, em vez de dizer para elogiar uma coisa, não já me dizes bom, ou muito bom, ou muito bem conseguido, ou espetacular, ou fenomenal, é tudo fantástico. É por causa do futre. Não sei. Por causa da conferência. Tremendo, fantástico. Por acaso do futuro nunca ouvi falar. É melhor, nunca ouvi falar. Nunca... É sempre fantástico, fantástico. Não tem no Barcelona, Real Madrid, no filme. Mas a verdade é que para ti dizer que és uma pessoa muito boa, dizer que és uma pessoa boa é insuficiente. Mas há mais que fantástico. Há mais adjetivos do que isso. Parecidos. Para que é que dizes fantástico? Pronto, posso-te chamar extraordinário. Não, extraterrestre. Extraordinário. E extraterrestre. Extraterrestre também. Pronto. Mas se eu te chamar extraordinário, estou a dizer que és mais do que ordinário. Exatamente. Sou pior. Isso é melhor do que fantástico. Não parece ser, pronto, assim, sei lá, Prefiro que me chames camelo do que fantástico. Pronto, então és um camelo. Pronto. Pronto, está bem. Não, porque eu fui-me percebendo e não há muitas pessoas com uma postura como a tua, que na minha opinião é mais correta. Pronto, e quer dizer, para mim, foi o que eu disse há pouco, ainda por outras palavras, mas é verdade, para mim, celebrar a tua existência é, para mim, um motivo realmente para celebrar. Não é apenas uma festa de aniversário, não é apenas um dia, é um momento para celebrar, pelo menos para mim. De celebrar é também o facto de, nos últimos tempos, mais concretamente no mês de Abril, não é, além de Águas Mil, profundamente tem chovido, além de Abril, Águas Mil, para o meu lado é Abril, Felicidades Mil. Para mim também. Sim, mas não, diz. Nas últimas semanas, por exemplo, ainda há duas semanas, acho que foi há duas, eu resumi a minha semana em ter visto uma rapariga bonita ao ir tratar de passo, mas não foi só isso. Eu tive várias mudanças em dois dias e no dia a seguir até fui ver um concerto com o ceguinho da Rita. Os sapatos vermelhos. E no domingo a seguir fui ver o Hermano. E depois vim para aqui contar coisas muito bonitas do Santo. E tive muita pena de não ter estado na sexta-feira. Aonde? No mesmo sítio. Ah, na Mafalda? Pois. Também não fui. A sexta é complicado para mim. É o dia mais preenchido. Às 10 horas ainda estavam lá com algo de música. E preenchido, diversificado, mas ontem à noite comentei, e vou já a este assunto daqui um bocado, porque hoje tenho uma palavra especial. Hoje sou eu a ter uma palavra especial a dizer a alguém. Mais para quietinho. Ainda ontem comentei que várias pessoas de diversos quadrantes notam, eu noto que as pessoas gostam de estar comigo, procuram-me. É isso aí, é bom sentir. Eu já tirar o microfone outra vez, eu não falo, vá lá. Não é falar, é não andar assim. É giro. Voltar a sentir-me que as pessoas gostam de mim, procuram-me, então. E há uma grande diferença, que eu até ontem à noite não tinha comentado com ninguém, por isso vou comentar agora. Lá está, se o programa tivesse sido gravado no dia normal, agora seria o primeiro comentário que eu fazia deixando. Ninguém reparou, além de mim, acho eu que ninguém reparou, nem dos meus pais, que pela primeira vez em 20 e tal festas de aniversário, já não as contei, mas devem ter sido 20 e tal, eu era a pessoa mais nova naquela casa. O que quer dizer que algo mudou. Ainda bem. Já aconteceu ser o mais velho ou estar muito perto disso. Se calhar até mais que uma vez. Mas desta vez eu fui o mais novo. E não é só por dias ou por meses. É mesmo de ano. Só tem aqui um que nasceu um ano antes de mim e besta. Mas o resto é tudo bem para cima. O que é bom. As pessoas que eu falo agora, que estão próximas e gostam e fazem feliz e tal, já são pessoas, pelo menos na idade, adultas. E na cabeça? Eu não. Estou a falar de gente. Ah, tá. Desculpa. E não foi só o dia de quarta-feira. Por exemplo, na terça, também tinha um dia agitado. E bom, quarta-feira foi um dia muito agitado por causa do nascimento da filha da tal minha amiga. Uhum. Fui até lá à maternidade e tudo. Muita chuva à mistura, foi uma categoria. Que é bom. E fui. Mas não se ficou por aí. Sexta-feira, por exemplo, tive uma surpresa de duas amigas minhas, uma delas tinha estado lá, a outra não, que já vão lá também daqui a bocado. O que eu disse há pouco, uma pessoa que eu referi, foi, eu tive dois regressos de saudar, porque eu na quinta-feira andei a responder às mensagens de toda a gente que me tinha mandado parabéns pelo telemóvel, e que não tinham estado lá na quarta à noite. Se estiveram lá, não tive a agradecer, porque já tinha estado coisa. Uma delas tornou-se um regresso de conversa, de convívio. E tu sabes quem é. E ela não sabe quem tu és. Já estiveram com o outro. E é de salutar porque voltou a trazer-me sensações que eu não tinha desde, por exemplo, conviver com a mais nova das Azeites. O orgulho, aquela história do orgulho de acompanhar o percurso de pessoas mais novas já desde miúdos. Ou então a outra da turma dela, tu sabes muito bem, que até já foi tema aqui neste programa. essa ainda mais do que uma 9 16. Portanto, até a comparação é mais até com a amiga dela. Voltei a ter essa sensação e, com prazer, ver agora também uma pessoa mais crescida. Estou a falar da prima da casada. Ah! Desde quinta-feira voltámos a conviver e... E foi um motivo que me deixou... Mais um. Que me deixou mais satisfeito e alegre com a vida. Também na quinta-feira voltei a falar com uma amiga de trabalho. Já não falava há uns tempos. E o aniversário trouxe... O aniversário trouxe regressos de trocas de coisas. Entendeste? Uhum. E por falar em aniversário. Agora vou mostrar. Ah, ainda não acabei. Outra coisa agitada foi ontem. Já que não gravei o programa, porque o Oscar estava a dormir. Não estava nada. Eu acabei de ligar e não tocou, hein? Pois. Tá. Eu estive a fazer arrumações no meu quarto. Olha agora. No meu móvel, da televisão e tal. Mudei lá a disposição dos aparelhos e tal. Enquanto estava a ver a primeira parte do Barcelona e o Real Madrid, houve alturas em que estava a olhar mais para baixo do que para cima. Mais para baixo da televisão, para o móvel, do que propriamente para a televisão. Porque estava a imaginar como é que eu ia mudar. Passei o vídeo para baixo e o que é que passei para cima? A caixa dos canais, da TV. E ao lado, a Sega Mega Drive. Uau! Hoje de manhã, acordei às 8:30 e era um novo e tal. Estava eu a jogar Dynamite Eddy, que era um jogo com a cabeça, sabe como é? Não sabe como é? Não. Tem, tem, tem. Exato, porque não sabes. E a primeira coisa que eu vejo é Start Game, ou embaixo, Sound Test. E olha, lá está o Carlos e o Spectrum. Foi logo que eu pensei. Joguei o Dynamite Eddy durante os tempos, até ir à vida, para onde foram as minhas vidas todas. E depois fui para o Ayrton Senna, Fórmula 1. Acabei um campeonato que já cheguei lá, já devia estar lá para aí desde 2001. Fiquei em quarto, e a segunda melhor equipa contratou-me. Por isso, a próxima época, que eu vou jogar mais logo, já vou para uma equipa melhorzinha. Que é 2002? Não, aquele, eu estou a dizer o ano em que joguei, aquele não tem anos no jogo. O ano em que eu... Estou a dizer 2001, mas já foi depois. Isso. Mas já há muito tempo. Pronto, voltei aos meus tempos de Mega Drive. E gostei, por acaso. Like a Game. Like a Game? Sim, eu percebi. Ah! Sei, estava a saber. Like a Game. Ouviste o Spectrum da semana passada? Desta não, do outro ouvi. Que pares da diferença? Reparei, 2011. Não é isso, em termos musicais. Reparei, por ser 2011, por ser recente. A tal surpresa na sexta-feira, eu até trouxe o saco e tudo, que é para o Carlos ouvir, não gosto de ouvir essas coisas. Vamos ouvir. Estou a tirar uma prenda que me deram na sexta. E o que é isto? Segurei. Isto. E esse grama não foi preciso. Sim. Coincidência nas coisas. Mas é para tu pegares na coisa, cara. Ah, é para pegar na coisa. Sim, peguei na pinça. Não é isso. O que temos aqui a abrir o nosso microfone, que os ouvintes certamente estão a ver. Sim. Bem. Sim, deixa-me mostrar assim para a câmara. Um bocado mais abaixo. Isso. Ah, assim, está bom. Isto é. Parece um livro. E é, mas não só. É um livro, mas com dois CDs lá dentro, que é mais importante. Edição limitada, comemorativa dos 20 anos, dos Resistência. Dois CDs remasterizados com todas as canções da banda, mais dois extras em cada um, quer no Palavras ao Vento, quer no Mano a Mano. Um livro de 40 páginas com a história da banda, letras de todas as canções e fotografias inéditas. Isto está a bibliografia da semana de 50 minutos. A Resistência durou apenas 2 anos e 2 meses, mas esse tempo foi mais que suficiente para fazer deste pioneiro supergrupo um caso exemplar e um momento irrepetível da história da música portuguesa. Mesmo que, depois deles, e muitas vezes por causa deles, tenham sido inúmeros os supergrupos que apareceram a seguir. Diz na capa. Na contracapa aparece Nasce Selvagem e Mano a Mano, os dois álbuns. Quer dizer, houve um terceiro ao vivo no Armazém 22, mas isso foi ao vivo já com músicas existentes. Quer dizer, este também tem músicas existentes. Mas já é cantado pelos próprios Resistência. As Vozes de uma Geração. E qual é a coincidência disto tudo que eu comecei a rir quando abri isto? Primeiro, e o mais importante, é que os Resistência, na primeira emissão dos Coros Fogos Escolho Eu, em que fui eu a ter prioridade, passou uma música cantada por eles, então lembras, não sou o único. Só por aí pode-se ver a importância que os Resistência têm, desde que eu tinha 5 anos, porque eu com 5 anos estava no palco com dois tios meus, e as músicas que eu cantava eram 3, e uma delas, vamos ouvir hoje, e eram todas na versão Resistência, as outras eram Não Sou o Único e Marcha dos Desalinhados. Não, pois, eram 13 e acabamos ouvindo, eu não cantava. Eram A Noite, Marcha dos Alinhados e Não Sou o Único. Pronto, isso não, não, ela não sorriu. Não, ah! E ele foi atrás. Na versão dos Residentes, é o que eu estou a dizer. Ah, pois, porque a outra. Dele, oh, porque a outra é. Ela caiu e ele foi por trás. É a música do Kim Rosco e dos Estes da Silêncio. Os Resistentes, além de serem além de ter o significado que têm, elas eram misto na sexta-feira. No mesmo dia em que, passado, se houvesse atualizações a tempo, passado duas ou três horas, estava ali para o ar a primeira de duas emissões do quadro da música dedicadas aos Resistentes. Elas eram isto no mesmo dia em que estava um programa pronto. Já tinha gravado no dia anterior. Na quinta gravei. E tive a ideia. Na sexta, elas eram coisas de Resistência. E para a semana vai ser outra vez Resistência. Diz lá se não há coincidências. É verdade. Coincidentes. Não, sabes que nesse dia... Eu vou-te explicar porque é que nesse dia... pronto, as atualizações ficaram suspensas durante a tarde. A ti e a todos os ouvintes. Bom, primeiro de tudo, porque tive algumas questões pessoais para tratar, que foram boas. Teve umas garinas cá em casa, basicamente. Por acaso não, mas foi um reencontro, sabes? Foi uma coisa fantástica, porque eu estava mesmo a crer que havia uma pessoa que não ia mais falar comigo. Eu nunca cheguei a perceber porquê. E de repente, o Facebook também tem coisas boas, e de repente essa pessoa viu-me no Facebook. Adicionou-me, viu-me pedido de amizade, eu aceitei. Também viste? A pessoa explicou-me porque é que andou afastado este tempo todo. E falamos, neste caso por voz, mais de 5 horas. Ela! É verdade. Que conversa. E essa pessoa fez-me lembrar um momento mais feliz da minha vida. Que foi quando eu segurei uma criança de 20 dias nos braços. Mas segurei para ti. Há uma fotografia disso? Não, por acaso não. Então... Não tinha 20 dias, mas tinha pouco mais. A fotografia que está ali. Ah, sim, mas isso era a minha sobrinha. Ah, não é mesmo? Não, não é mesmo. Mas eu tive muito tempo. Eu, na altura da minha sobrinha, ainda tinha muito medo. Já foi depois. Foi em 2009. Ah, já foi depois. E então, eu, digamos que eu na... Tive para 20 minutos com o pequenino ao colo. Eu brincar com ela, ia cantar-lhe para lá adormecer. Porque a mamãe disse-me que ela estava com sono. Que eu não me assustasse se ela chorasse, para não me preocupar que não estava a fazer mal nenhum, mas ela estava com sono, então ela começou a chorar assim, mais ou menos, eu comecei a cantar assim, uma canção de embalar e ela adormeceu. Pronto, e foi assim um momento. Pronto. E pronto, isso estou tudo, quer dizer, o reencontro com uma das pessoas mais especiais da minha vida e pronto. Falem crianças? Pois, por falar em crianças, temos aqui três. Ah, desculpa! Sim, são três, são. Quatro, depois de contar contigo, exatamente. Sim. E pronto, o outro motivo também é que, lógico, também andei aqui a tratar de várias questões técnicas que estão, aliás, a ser ultrapassadas e que estão também... a Rádio Internet poderá, muito brevemente, é uma questão que ainda hoje irá ser decidida, entre hoje e amanhã, poderá, muito brevemente, conhecer uma nova grelha de programação, em parte nova, em parte regresso. Vamos estudar essas possibilidades. Bom. E pronto, mais não digo. Sim, continua. Só estava a dizer que os Resistência têm tudo a ver com o comércio. Tem. Foram-me oferecidos esta edição especial deles, coincidentemente no mesmo dia, em que já estava um programa pronto. E depois do almoço eu mostrei a uma das pessoas que me deu esta prenda e disse-me ela, anda lá, confessa, gravaste isto agora, depois do almoço. Eu trouxe o microfone e o estúdio todo comigo aqui para o trabalho, para estar a gravar agora. Reporta o Quadras da Música, que vamos ouvir, porque foi a música que abriu o Quadras de anteontem. E é a primeira vez que eu estou a dizer anteontem em relação ao Quadras. Quer dizer, não é a primeira vez. Desde que o programa é o sábado, é a primeira vez. Sim. Já não gravávamos um programa ao domingo desde fevereiro do ano passado, ou janeiro. É verdade. Acho que até desde dia 4 de janeiro, não me lembro de termos gravado depois disso. Desde o dia de aniversário da rádio. Acho que foi. O Nasce Selvagem, original de João Fins, vai encerrar o programa 2, abriu o de ontem, abre o álbum aberto, que foi o que abriu a carreira dos Resistência. Felizmente está tudo aberto nos dias que correm. Portanto, é a faixa número 1 do Palavras ao Vento, 1991. E, mais uma vez, e a segunda palavra especial para a mesma pessoa do bocado, a primeira casada. recordar que o Quadros da Música, e acho que é a terceira vez que digo isto aqui, o Quadros da Música foi baseado numa... Não só, quer dizer, a maneira de falar foi, mas o programa em si e até as primeiras emissões só de música portuguesa, se bem que te lembras, e a primeira foi só dos anos 80 para trás, foi baseado numa conversa por vídeo que tive pela internet com a referida jovem que hoje não nos está a escutar, mas um dia deste sabe, há de ouvir. É um bem-aja para ela e que sobretudo que não nos iluda. Que seja uma companhia decente e que vai perdurar. Acho que eu sinto que vai. Algum diz que é uma pessoa bem diferente. e que não tem nada a ver. Como ainda ontem disse que ela era única. Pronto. Não, mas ela parece-me sempre uma pessoa muito leve. É, conheceste-a com o quê? 5 anos? Não, com 9. Mas não sei se... Sim, já foi. Não, mas tive esse impacto. Quando conheci a rapariga, achei uma pessoa simples. Senti as energias dela, uma pessoa simples. Uma pessoa, para ela também é, mas... Uma pessoa assim, ora, parecemos ser daquelas pessoas que só se chateia mesmo se souber necessidade para tanto. Não? Estou errado? Não, é que ontem à noite... Foi. Ou sexta à noite. Pronto, ontem. Ela disse-me exatamente que nunca se chateia. Pois é, nunca isso. Se vê chateada. É isso que pode ficar triste ou aborrecida ou alguma coisa, mas chateada nunca. Não é isso que eu estou a dizer, só se chateia mesmo se for necessário. Não, nunca é isso, nunca se chateia. Que é difícil acreditar, que os outros não acreditam, mas esperava que eu acreditasse, porque é verdade. Pronto, ou seja, assim é isso. Se me pareceu uma pessoa muito pacífica, também pareceu outra coisa, que sinto que agora já é menos do que... Parola, continua a ser parola. Não, não é isso, menos do que antes, mas sempre, e deve continuar a ser uma pessoa bastante reservada. Não. Reservada como? Não falo muito dela, não ser muito espampanante. Não, nisso não. Nesse caso, não. Aí não. Aí não é. É reservada, é. Estou a dizer, é não de não falar. É reservada. Percebeste? Sim. Sim, exato. Mas também sinto que já foi mais, ainda assim. Não. Eu acho que ela tem uma coisa igual a ti, mas falamos em off. Canção número 1. Isto do programa 2, outra vez. Escolhes tu ou escolho eu? Emissão 82. Canção número 1. Intérprete. José Reza. Título. Pelo teu aniversário. É isso, canção. Canção número 2. Título. Beautiful Stranger. Intérprete. Madonna. Canção número 3. Intérprete. Boss AC. Título. Laia. Canção número 4. Sem intervalo. Intérprete. Outra vez. Tupac. Título. Changes. Canção número 5. Intérprete. Cranberries. Música. Título. Animal. Canção número 6. Intérprete. Resistência. Título. Nasce Selvagem. Com este momento muito bem ensaiado, que nos pedimos caros. Respondem também ao género musical da música anterior. Eu poderia escolher qualquer uma das 20. Agora são 24 com as extra. Mas se escolher logo a abertura. Até porque também abriu ontem Quadros da Música. Uma das emissões que me deu mais gosto fazer. Porque são várias músicas que me dizem respeito. Já desde criança, como já disse. E era também a música de abertura da nossa atuação. A minha com os meus tios. Eu não cantava, mas já estavam lá em palco. A primeira música que eles cantavam era o Nasce Selvagem. Original de Jalfins. Criada por Miguel Anjo e Fernando Cunha. E dizer uma coisa que agora me esqueci. Há quanto eu disse das músicas? A canção. Está também relacionada. A orquestração é do Percy Faith. Vou fazer diferente. A letra também e o próprio título está relacionado aqui com o Oscar. Que eu acho que tu já nasceste selvagem. Não. É que a resposta não... A resposta dos Cranberries não foi só no género, mas também no título, Animal Selvagem. E eu acho que o Osh já nasceu selvagem no bom sentido, de não seguir todas as regras e tal. Mas isso eu também sou pior do que ele. Vamos embora! Vamos embora! Mas eu sei o quanto é que já ouvi lá, porque sei que interessa. Até logo! 5-0, até logo! Mais do que a um país, que a uma família ou gera. Mais do que é um passado, que é uma história ou tradição. Tu pertences a ti, não és de ninguém. ti serás alguém nesta viagem. Quando alguém nasce, nasce selvagem. Não é de ninguém.